Valeu. Sete. Paulo Salvador, bom dia. Bom noite, 97, informação Índia, autorização confirmada. Confirmando Gol 897, Confins 360. Confirmo. Autorizado Confins, nível 360. Decola da 1-0, curva direita, no perfil da saída da El. Leda após posição bridge, quando intercepta uppers do 1 no meia e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-9.35 e aciona 5-1-5-6 no transponder. 360 Confins, decola da 10, com curva direita, da El, Leda, bridge. Então, 3196, 1935, controle, 5156, transponder. 1156, transponder, portão 4, chama pronto para o pushback saneamento, Gol no 897. Me chamarei pronto, no 897. Gol no 607, no 09, autorizado, reporta táxi. Amplitude 05 autorizado, reporta táxi no 705. American 92, I've got to see this in at you 5,000. 5,000, American 92. What's all that is going to do, please? Lima, Solo 1219. Gol 9280, informação Índia confere, autorizado Recife, nível 410, via Peruísque 58. Decola da 1-0, curva esquerda, no perfil da saída Fuca, transição Aracaju. Controle em 119, decimal 35, e aciona 5167 no transponder. Correto, portão 8, chama pronto, gol 9280. Yes, sir. No trouble. Clear to 2,000 feet, over. 5 táxis via parte principal, táxi Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0. Ponto de espera torre em 1-8, decimal 6-12, eu ajuste na 0-4, bom voo. Salvador, gol 1607 com 1956 a bordo, alterna Galeão, 3 horas e 57 de autonomia, pronto para o táxi. Gol 9607, táxi via parte principal, taxiway Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre, em 1-8, decimal 6-12, o ajuste no 0-4, bom voo. 1-0-1-4, baixo. É a Alfa, que espera dar 1-0-1-8, com meia dúzia, bom trabalho. Solo Salvador, muito bom dia, 35514, gente da Índia. Gentileza, autorização Aracaju, no seu único lugar. O trip 5594, informação Índia confere, eu tenho pré-aprovado 190. Copia ou aguarda a coordenação 150? Não, copia 190. Ciente autorizado Aracaju, nível 190, decola da 190 com curva esquerda no perfil da saída Puca, após posição Jamo e após direto Aracaju. Controle em 119, decimal 35 e aciona 5164 no transponder. Autorizado Aracaju, nível 190, cabeceira 1-0, curva esquerda após decolagem, Puca, Jamo, após Jamo, Aracaju, 19935 controle, 5164 transponder, 5154. Correto, pátio 3, chama pronto para o especionamento, trip 5594. American 980, clear for approach. American 980, clear to approach, thank you. Atilo 5, decolou 5-1, controle 119, decimal 35. 119-35, Gol 7-5, grava, controla. Você também. Sete, bom dia, informação Índia confere, autorizado Brasília, nível 340, decola da 10, curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, quando intercepta upper Zulu 17, segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119, decimal 35 e aciona 5171 no transponder. Cotejamento correto, confirma o portão. Gente, no 07, chama pronto para o espectacionamento na 3597. Paulo Salvador, Gol 897, para o espectacionamento no 4. No 04, autorizado, reporta táxi, Gol 897. Reportarei táxi, 897. American 980 is for runway 10 on final. Roger, American 982, continue approach, wait for landing clearance. Alright, continue to approach, American 982. Roger, continue approach, wait for landing clearance. Gol 105, 05, 05, aguarda para iniciar o push, já temos o banho da companhia para iniciar no 04, ok? Vai, agora dá o 05. Na 3153, informação Índia confere, autorizado Galeão, nível 380. Decola da 10, curva direita, no perfil da saída Dael, Leda, após posição Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, quando intercepta Pesulu 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 35 e aciona 5175 no transponder. Controle 119, decimal 35. 935. Controle de Salvador, bom dia, o voo 1607. 1607 é o controle, meu cordial, está em contato radar. 607. Gol 9280, só um instantinho para iniciar no 08, vai realizar simultâneo com o Boeing da companhia no 02, ok? Só um instantinho na minha escuta. Gentileza, 90 para Recife. Afirmativo, o senhor chama o solo em 121, decimal 9. Grave. Bom dia, informação Índia em curso, Recife 310, só um instantinho para cópia, prepare a PUCA, transição Aracaju, aguardando. Ah, Táxi 1897, 1171 a bordo, 3 horas e 20 até o nosso ambiente. 1897, táxi Andy Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 1 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 4, bom voo. 14, Andy Alfa, 186 no ponto de espera, obrigado, bom trabalho. Gol no 605 na escuta. Boeing da companhia já livrando o setor, autorizado para o pushback acionamento, reporta táxi. O gol 9280 no portão 08 autorizado, reporta táxi. Salvador Ground, bom dia, American 980, clear the active taxi gate 11. American 980, taxi via Alpha e hold position before taxiway Juliet. Roger, taxiway Alpha, hold position before Juliet. Recife 1260. Ok. No PAD 3 autorizado, reporta táxi, trip 55 no 4. Ciente autorizado Recife, nível 3 no 0, veio pelo ISC 58. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle em 1-9, decimal 3-5 e aciona 5-1-7-4 no transponder. Cotejamento correto no pátio 3, chama pronto para o inspecionamento, Rio 5973. Afirmativo, passo modificado a 5-8, base pela direita no 7, reporta girando base. É bom no 897, pronto, ponto de espera da 10, bom dia. Bom dia, no 897, a linha decola no 0, vento 0-1 no 0 real, 0-5-9. A linha decola no 10, 897. Vou no 605, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre em 1-8 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 4, bom voo. Indy Alpha 1-8 decimal 8-6, voo 6-0-5, táxi foi autorizado, porque não foi adiado, não foi bonito. Voo 9280, táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 1-8 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 5, agora é bom voo. Indy Alpha até o ponto de espera, mais de 8-8, eu vou na saída de cá. American 980, after Bong, Varig Company, has passage, taxi via Juliet, gate 11. Roger, after Varig, taxi Juliet, gate 11. Vou no 605 ali e mantenho no 0. 3514 com 63, 63 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, Fernando Recife da Porta Franca. O trip 554 vai atentar ao Boeing da American Airlines ingressando via Juliette. Após o mesmo ter passado, prossegue parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 10 e no ponto de espera Torre, em 1.18.6, dúzia, o ajuste no 0 no 5, agora bom voo. Após um gringo, ingressa no pátio principal, Índia Alfa 1.18.6, 154, cuidado, não tem mais. Rio 5973 atentando ao ATR da Trip iniciando táxi neste setor. Após o mesmo livrá-lo, autorizado, reporta táxi. No 3597, Boeing da American Airlines passando agora a retaguarda, após o mesmo autorizado, reporta táxi. Zero após a rolagem do Boeing da companhia Lima, mantém 10. Decolagem decolagem autorizada, fixa 10, vento é calmo. Zero 514 ali, mantenho 10. Decolou 06, controle 1935. Será 35, bom dia. Bom dia. 9280. Sou 9280, controle, contato, radar. Ponte 9280. Está em apreciação 410 para o voo 92 descerta. Afirmativo, eu não recebi nenhuma restrição com relação ao 9280. Então atenção ao 410. 0 vento para 1. Para o táxi, o Rio 5973, estamos com POV de 04, com 4 horas de autonomia, alternando Salvador. Rio 5973, táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre, em 1 ou 2, decimal meia dúzia, eu ajusto no 0 no 5, bom voo. Pátio Índia Alpha, ponto de espera da 10, 186, ajuste 10, 15. Rio 5973. Para o táxi 5357 com 45 a bordo, 4 horas e 30, altera com o TAM 3597 seguindo o Boeing da Rio. Prossegue como número 2 até o ponto de espera da 10, via Pátio Indy Alpha. E no ponto de espera Torre, em 1 no 8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 5, bom voo. Segue o Rio como número 2, ponto de espera 18,6 da 10, 5,5. Boa noite, 97, chame Recife, 25 horas. 1. 25, boa noite, 97,